6607 para o 070. Seu solo foi os 10, esquerda, 12 em decimal 9. 0219, grato. Paulo Salvador, voo no 804, livrou a nossa escuta. Voo no 804, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para 07, sim. Está liberada, senhor. Ah, tá ótimo. Tá. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. Tá 3597, informação Juliette, descendo para o 150 na Prodianto. 3597, identifique, número 4 na aproximação da 28. Desça via e pitch, ajuste no 0 no 4. Desce via e pitch, 10014. Salvador, o gol no 607 tem intenção de fazer o procedimento RNES 28 aqui? 7, mantém a chegada e pitch, após essa posição e pitch, serra vita 363, o 607, continua sendo o número 3 na aproximação. Positivo, então e pitch, pitch o 363, obrigado. Com contribuição performal, 3597 também, ok, tem intenções da RNES 28. 3597, após e pitch, serra vita 363. Ok, 3597. Identifique, dê sua via a chegada em pitch, o ajuste no 0 no 4. Identificou, vai descer via chegada e pitch 10, 1 no 4 no ajuste. Tá, 3153. Solicito o RNAV da 28. Após a posição e pitch, seu voo para o servidor 363, final da RNAV, pista 28. Após e pitch, serra vida 363, do TAM 3153. sua vez, pegou no 715. 715, chama a torre, frequência 118, decimal 6. 18 meia, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol no 715, a renave da 28, visual embaixo de trabalho. Gol no 715, pouso autorizado, pista 28, o Ajustino 013, vento 350 graus, 039. Livre pouso, 1013, pista 28, gol no 715, obrigado. Sete autorizado a final da pista 28, reporte estabilizado. Sete, reporte estabilizado, no 897. Sete gol autorizado a final do RNAV e reposto estabilizado. O número 3. Acusarei estabilizado, gol no 607. Chamou o solo em 121 decimal 9. Gol 1715 no solo aos 21, libere a esquerda, mantém a posição no ponto médio da táxi equilibra, chama o solo em 121 decimal 9. Esquerda na delta, mantém ponto médio 219, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, 31, 71, informação, Guilherme. Chama o solo em 121 decimal 9. No 715, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 062. Alfa Juliette, 612, obrigado. Salvador, bom dia, Otan 3171. Sim, Otan 3171. Informação Juliette, autorização Guarulhos. 10014. Eita, livre posto, vou estar na frente. Serra Vitor 366. 363. Ok, 363, obrigado. 66 da 10. Fica melhor, né? Deixa eu separar aí. Não, senhor, eu tô esperando o senhor. O senhor Vitor 366 é da 10. É verdade. É verdade, queira perdoar. Após curvar à direita, saída Gole, transição Eval, a Sara 5470, controle 119.35, 3171. 3171, vai decolada 28, manter pro até 3000 e curva à esquerda. Curva à esquerda, subida Gole, Eval Eudes, e o transponder é o 5476. Ok, decola 28, mantenha após 3000 pés, após curva à esquerda, saída Gole, Eval após Eudes, Astana 5476, portão 3171. Correto, portão 02, chamando para o push, acionamento portão 3171. Chamará para o push, acionamento portão 31. Salvador, bom dia, portão 3179, liga 180, descer para 150. Bom dia, 3179, identifique, dessa via chegada aí, pitch, o ajuste em Salvador no 014. Via pitch, 0014, portão 3179. Voo 1897 no solo aos 23, libere primeira à esquerda, mantenha a posição no ponto médio da Taxiway Delta e chame o solo em 121 decimal 9. Solo 219, mantendo a posição média da Taxiway Delta, agora à esquerda 1897. Correto. Salvador, bom dia, Gol 1897, posição média da Taxiway Delta. Gol 1897, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10, portão 10. Livre táxi Alfa Juliette para o portão 10, 1897. 059, cheque o trem de pouso. Agora, baixado e travado, livre pouso na 28 Gol no 607. Obrigado. Oi, Salvador. Bom dia, TAM 3597, passou o servidor 363. TAM 3597, continue na aproximação, número 2 para o pouso. Reporte de trem baixado e travado, o ajuste 1014. Vai reportar, baixar, travar, 3547. Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à direita. Subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, transponder 5507. 390 para Recife, frequência 58. Roda 28 na Aron, decola, mantendo pro até 2000 pés. A transição é Merlin, 1935, é o controle, 5507 transporte. Voo 642, correto, portão 09, chame pronto para pushback e acionamento. Chamar a pronto. Tá 3171, então escuta. Tá 3171, na escuta. Siga para o TAM 3171. Afirmo, corrija a altitude de restrição de curva. Após a decolagem, manterá até 2000 pés e curvará à esquerda na subida Gole. Após a decolagem, mantenha por até 2000 pés após curva à esquerda na Gole, TAM 3171. Afirmo. Bom dia, o trip 5514. Trip 5514, bom dia, prossiga para o som. Aracaju 170, como disponível a autorização. A gente aguarde cópia, trip 5514. A sua escuta. Libere próxima à esquerda, devido a tráfego nacional, solo 121.9, mantenha a posição antes da Alfa. Livre mantenha-se da Alfa no 607. 7-1 autorizado, reporte táxi. Oi, tá no táxi, tá 6-1-7-1. Paulo, Gol, no 607, livre aberto. Tá 3517, pouso autorizado, pista 28, vento 310 graus, 04 nós. Autorizado, pouso 128, tá 3517. Bom dia, Azul 4069, volta cópia, Campinas 320, seguinte daqui. O... Azul 4069, portão 01, aguarde para cópia. Guarda. Completa aproximação, chame torre 1-8 decimal 612. 118, 612, até 3153. São no 000. Solo aos 28, libere próxima à esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo em 121 decimal 9. São 3153, continue na aproximação, aguardando pista livre, vou ajustando 0-1-4. Aguardando pista livre, tá 3153, 1-0-1-4. O fim da aeronave chamando o solo, transmissão muito baixa. É o TAP3517, senhor. TAP3517, bom dia, autorizado o táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reportar para ingresso no principal, TAP3517. 28, ajustando 0-1-4, reporte estabilizado. Motor estabilizado, TAP3179, pessoas ER9. Ciente, após o pit, vou para o servidor 363 da presente, reporte na final. Ciente, reportará na final, tá 31 no 79. Tá 3171 para o táxi. Tá com 123 a bordo, treinando o Galeão, 4 horas e 17 minutos. Tá 3171 autorizado o táxi, à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá a torre 118, decimal 612, bom voo. E a Índia à direita e Alfa, ponto de espera 28, no ponto de espera, chamará 1186, o TAN 3171, grato. Azul 4069 está pronto para o push. Instalamento. Gente, aguarde cópia azul. Ok, terei condições de iniciar o push, aguardando a cópia. Eu tô 35 no 7, no 43 para. Ok. 35 no 7, ingresso no pátio principal, portão 04. 04, tá 35. 55 no 4, copia? Afirmativo, pronto, a cópia. Trip 55 no 4, autorizado Aracaju, nível 170 via Golf 677. Recalo da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à direita, subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, transponder 5514. Aracaju, no 70, Golf 677, decola pista 28, mantém reta 2000 pés, próximo direita, Arão, Meli, 1935, controle 55 no 4, transponder do trip 55 no 4. Correto, remoto no 4, reporte pronto para o push, acionamento trip. Chamaremos. Azul 4069, copia? Copia. Azul 4069, autorizado Campinas, de nível 320, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à esquerda, subida gole, eval após sagaz. Frequência do controle 119.35, transponder 5501. 9. Quebrada na Eco, mantendo na mesma, e vai chamar solo 129, da 3153. 4069. Azul 4069, correto, portão 01 autorizado, puxa, acionamento, reposta táxi. 30 autorizado, puxa, 4069. Solo, Salvador, Eltan 3153, Evo, taxiway, Eco. Eltan 3153, bom dia, observe a aeronave da companhia, taxiando taxiway Alfa, ingresso na Alfa, quilo, pátio 3, reposta para ingresso do pátio principal. Após o tráfego da companhia, Alfa, confirme a instrução. Alfa, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, quilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal. Boa noite, 612, até 31, no sinal, bom dia. Bom dia. Oi, TAN 3179, estabilizado, aeronave da 28, bom dia. TAN 3179, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 310 graus, 079, cheque trem de pouso. Já baixado, travado, TAN 3179. Espera, o TAN 3171, não visual, aquela nave final. TAN 3171, após o tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter, pista 28. Após o tráfego ali, mantém 28, TAN 3171. Essa é uma parte principal. Autorizado, portão 05, TAN 3153. Autorizado, portão 05, TAN 3153. Delta 31 no Tatiana. Correto. Anos 79, no solo aos 37, libere à esquerda. Mantenha a posição antes da taxiway Alfa e chame o solo em 121, decimal 9. Mantenha a posição antes da Alfa 121, 71, 79. 16, PV. 04069, autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa até ponto de espera da 28, quando lá a torre 118, decimal 612, por favor. Índia Alfa, ponto de perna 2818, 3179, antes da Alfa. 3179, ingresso Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para o ingresso do pátio principal. Alfa, Kilo 3, reportar para o ingresso principal, tanto 3179. Solo no 642, puxa acionamento no 9. Solo no 642, autorizado, reporte táxi. Chama táxi. 059. Autorizado decolagem, o TAN 3171. Reduzir de nós, pista 28. Tá 3171 decolado aos 39.